Pereira. Foi Salvador, voo 2067, boa tarde. Boa tarde, voo 2067, autorizado a alinhar e manter pista 90. Ali mantém o 2067. Da César Visual, Silo Romeu. Chama agora a torre, 118.95, bom pouso. Obrigado. Aí, Papa Tango, Silo Romeu. Silo Romeu Oscar, intercepte a final no 7, agora as instruções para pouso, é o número 2, vento na 30 graus, 10 horas. Intercepte a final, segue como número 2, Silo Romeu. É 62-13, ficou umas 4-6, chamando 20, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, 62-13. Salvador, muito boa tarde, 62-13, nada, é 1. Canal 62-13, contato radar, sub inicialmente para o nível 180 no perfil da saída da EL. 80 da EL, solicite o nome quando possível, por gentileza. Cliente, aguarde. Até 406, afastado de Salvador. Papo, mantém 120, até 406 em Salvador. Ficou 2067. Pronto, aguarde um minuto pra gente sair do colégio. Aguardo. Lembra as coisas que são os 47, libera agora a primeira direita. Na Quebec, aguarde instruções pra continuar no ataque. Cara, não, não, não. Nível 190, nave C-130 da Força Aérea. Gente do tráfico, chama P213. Pista no 7, Kilo Romeu, vento 140 graus com 10 nós. Ele pousou no 7, Kilo Romeu. Tudo 067 autorizado a decolar, vento 150 graus, 10 nós. Livre da colagem da 10, voo 2067. 512545, tá breve. Prossiga. Podemos fazer uma curva esquerda, voar direto pro 366? Exato, voe na proteção Avio 366, desça para 2500 pés, altímetro 10014. Comine 14, a partir de agora, esquerda 2500, 366, nossa rua 3204. Chanel 6213, da presente voe Leda, suba para o nível 360, tráfego superado, Chanel 6213. Leda 360, Chanel 6213. Decolou 49, chega no 20, decimal 8, bom voo. 1-208, gol 2067, obrigado. Bruno de Salvador, gol 2067, boa tarde. Gol 2067, contato radar decolar, sua para o nível 360, via Dael. 360, via Dael, gol 2067. Azul 4463, poder informar o estimado de pouso? Decolar. Pista no zero, vento 130 graus, 10 nós. Muito boa, autorizado a linha decolar, pista no zero, 3437. Silvio Romeu, Oscar, Solas 49, autorizado táxi da Terra, estado, está assinado, frequência livre. Lembra as coisas que autorizaram ingresso, forma livre, no parque da bata. 4463. O 4463 está presente o voo Wilkov. Chame agora ideal de frequência 120 decimal 1. Serviço radar terminado. Anélia 213, está presente voo Irumi. Irumi, Oxenélia 213. Quebec Kilo, chame agora a torre 118, decimal 95, bom pouso, gente, Quebec Kilo. Chame a torre 118, 95, grave, Quebec Kilo. Qual é o salvador, bom Quebec Kilo? Juliette, Quebec Kilo, chame curta final, pistão 7, vem com 140 graus, nós. Chame a curta final, 7, o Quebec Kilo. 3437, decolou 5 anos, chame o controle, boa viagem. Quero via Arbor, muito boa tarde, 3437. Número é essa boa. Então 3437, chama no 208. Barra 5. Passa nível 1160, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 288, boa viagem. Segurança 251, 288, com o centro, chama 6213. Com a pista, o 3804. Complete a aproximação. Chame agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. 1965, obrigado, até amanhã. Quebec Kilo, solo 55, parte da bata. precisar do backtrack, ao estacionar a frequência livre, boa. Posição. O IFR cancelado aos 1455, desça para altitude de tráfego, o November Sierra Alfa. Modifica a frequência para... frequência livre, November Sierra Alfa. Passa nível 180, chama agora o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 80, boa viagem. 125 112 880, obrigado. Com 2 graus 8 mais, pelo autorizado, pista na 0. Me conta, repete só, ouvindo, por favor. 150 com 9. Aquilo, frequência livre, boa. Chama agora o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterno 28 decimal 80, boa viagem. Com centro Recife 126 0, alterno 12880, rotar 3437, boa. Chanvel 72, controle Salvador. A 64 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível 190. Serviço radar terminado. Chama agora. Controle Aracaju. Frequência 120.30. Boa viagem. Torre Salvador, muito boa tarde, bom 867, próximo a ponte espera da 10, pronto. Boa noite, 67, autorizado a alinhar, decolar pista na 0, vento 150 graus, 10 nós. Livre e alinhar e decolar da 10, bom 867. Feito. No 255, contato radar, pesado chegada a ponte, desça para 4.000 pés, estou tímido no 014. Decolou 05, chegando 20, decimal 8, bom voo. 1208, boa, tá, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 67. Fono 867, contato radar, suba para o nível 360 via Arbor. Padrão 360 via Arbor, boa noite, 67, pode vai, eleva? Cuidado, vou direto, eleva. Vou direto, eleva, obrigado, boa noite, 67. Comando 3-5, formação hotel, boa tarde. Comando 3-5, sua identificação, autorizado, chegada a man, desça para nível 050. Desça via, ajustou o time, estou no 04. 04, descendo para o 050, 63-05. Prezada linha decolada, 32 no meia, ventino 30 graus, 10 nós. Prezada linha decolada, 32 no meia. 8867, passa nível 180, chame agora o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 80, boa viagem. 160-1288, boa tarde. 60 vai brigar, 132 no meio. Abra o Salvador, 132 no meio. 132 no meio, contato radar decolar, sul para o nível 330, via saída Momo. Via Momo para 330, tá, 32 no meio. Identificação, autorizado, chegada bom, desça via para 4 mil pés. O time está no 0 a 4. Bom, dois, tempo, um pouquinho direito, próxima, para levar uma informação. Autorizado. Obrigado. Possibilidade de coordenar a frontinha ao tá 32 na meia? Aguarde, 32 na meia. Após desvios, voe na proa do serviço meia, descendo para 2.500 metros. Altímetro no 0-4, voo no 255. Pavão 366, 2.500 metros. Anemia 315, desça para 4.000 metros. Ajuste no 0 na 4. 4.000, viva 14, e 63 no 5. Dá 3 vezes no meio, informa informações da frente, vai voar código da presente e quando possível para ti. Autorizado código. Lá no COC, pode botar 3 vezes no meio. Dá 3 no 5, está presente, foi na proa do Serra Vito 366. O Janel 63 no 5. Opa, estamos indo para lá, 366, obrigado. 3216, da presente, foi a Buco. Presente a Buco, da 3216, obrigado. Salvador, boa tarde, ACNE 6320, tem informação hotel. ACNE 6320, boa tarde, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desça via para o nível 050. Ajuste no 0 no 4. Confirmando o ajuste indicador? No 0 no 4. Ah, sim, mas funcionou, gente, então descendo para o 050, limitadores no ajuste, ACNE 6320. Sana 6141, da presente voe pelo 6141. 41, direto pelo. Estabilizou, 255. Eu pegou, complete a aproximação, chame agora a torre 118, decimal 95, bom pouso. 295 da volta. Torre Salvador, gol no 255, boa tarde. 1500 pés, ajustou o altímetro no 014, informe estação de serviço 366. 2500, certo? Encontrarei no espaço 366. Sana 6226, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça via para o nível 060. Ajustou o altímetro no 014. Passa nível 180, chama agora o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterno 25 decimal 45, boa viagem. Agora 2685, 2545, está preso 216. Sana 6320, reduz a velocidade para 250 nós. Início da redução de velocidade para 6320 para 250 nós, Thank you. No 255, Salas 23, chamando 2 anos, decimal 1. 2 anos, 1, boa tarde. Torre, Salvador, muito boa tarde, 2788 do Azul, no ponto de espera da 1-0, pronto. Alô, 2788, boa, autorizado a linha, decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0. Livre, decolagem, livre, alinhar e decolar, Azul, 2788. Sena 6315, passou o Serra Via 366. Eu passei, amigão, você está pensado aqui, que está visto. Complete a aproximação, chame agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. Obrigado. Torre em Salvador, ouve o Sena 6315, está estabilizado na final da 10. Sena 6315, boa, continue a aproximação, agora de pista livre, com a TR da Azul e da Inicia Rolagem. Vento 1-4-0 graus, com as nuvens. E aí, Sena 6315. É 3-5, tráfego avistado, pouso autorizado no 0, vento 1-5-0 graus e na 0 nós. Mantenha aqui antes pés, para o time no 0-4, acione transponde 0-1-2-2. Controle 1-1-4-1, com referências visuais, quantidade de prosseguir visual presente. Silvio, informe, passando serviço 366. Quantidade de fazer aproximação visual para 1-0 para o 1-1-4-1. Todos solicitam modificação, cancelamento da regra de voo IFR? Afirmo. Regra de voo cancelada aos 1526, desça para 1.500 pés, ajustou o time do 1-0-4, e forma visual com a pista 1-0, Janeiro 6141. 1500 vai reportar visual com 1-0-4-1. Boa, Salvador 2788 da Azul. Sou 2788, contato radar decolar e sua para o nível 1970, via saída Momo. Via Vonça 170. Momo. Momo então, é o 2783. Charlie Mike, é sua identificação, autorizado chegada a mar e dessa via para o nível 050, estou tímido no 014. Salvador Azul 2771, a sua identificação, autorizado chegada a mar e dessa via para o nível 070, estou tímido no 014. Sena 6320, desça para 2500 pés, para o time Tonozeno, 4 passando Serra Vista, 366, Sena 6320. Afirmativo, desce 2500, 1014, vai reportar passando 366. Azul 2788, informa o tráfego em posição de 12 horas, 10 milhas, rumo sudeste, cruzando 2600 pés, para 1500 pés, a nave Airbus 320. Tá ciente da viaca no panorâmico. O Chané 6141 está usado na final, pista 1-0. Complete a aproximação, chame agora a torre 118 decimal 95, bom pouso, Chané 6141. 1895, obrigado senhor. Fox Trot Lima, chame agora a torre 118 decimal 95, informo que não recebo seu modo Charlie, é o meu, o Fox Lima. Acima tudo, acima tio, 7895, o meu Fox Trot Lima. Controle, 626, né? Possibilidade de cancelar a viagem da presença nacional de visual, graças a Kitty com base pela direita. Solicita modificação das regras, confirme. Regra de voo modificada aos 1529, desça inicialmente para 2500 pés, com o time estou no 04. 04, Salvador, 9,5, na tela negra litoral, matando 500 pés. Gente, vamos visual com o local de pouso, Serra Luís Gata Lima, o meu pode transformar. Afirmativo, vamos cruzar a final da 10 e da 17C autorizado. Sente o risco Charlie Mike, desça para o nível 050. Depois será para o cruzamento, comandante, grato. Reduz velocidade para 2109. 6226, não encurte a sua aproximação para a pista 90 devido ao tráfego da mesma companhia passando duna nesse exato momento. Positivo, na beleza. 6320, estabilizado. 6320, complete a aproximação, chame agora a torre, 118 decimal 95, bom pouso. Ok, torre agora 2800, braço, tá já. Chamando 219, boa. Meu Fox Platino, autorizado o cruzamento. Litoral final do 28, final 17, chame no farol de Itapuã. Afirmativo, meu comandante. Autorizado o cruzamento na final das duas pistas, chama lá em Itapuã, o meu Fox Platino. Graças, meu comandante. Graças, viu, cara. Prazo. Torre Salvador, muito boa tarde. O Chanel 6320 está no, estabilizado no procedimento da Renato. Azul 2771, desça agora para o nível 070, ajuste no 014. 0 para o 070, 6226, desça para 1.500 pés, ajuste permanece no 0 no 4, reporte visual com a cabeceira 1-0. 1.500 no 0 no 4, visual com a 0, 6226. Gente, eu chamei 6226, aguarde transferência de comunicação. Azul 2771, após imagem, vou encerrar a vista 366. Osmari, vou até a vista 366, 2771. Whisky Charlie Mike, informe sua velocidade indicada. 2076. Gente, desce para o nível de voo 050. 050, 2 a Azul 2771, desço para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 4.000 no 0 no 4, 2771. Xané 6226, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. Na 3144, livre de desvios, desço para o nível de voo 090. Voz estado, então, 090. Hoje na 6226, continue a final do 90, aguarde informação de pouso vento no 30 graus com 129. 320, fala 35, chama 121, decimal 1. Livrando, chama 121, 6320, né? Zona 44 em forma indicada. Lima. Sete caldo para lá de Itapuá. Gente, são 3144 após desvio, está autorizado para o Oceano 3666. 3666 após desvio. Azul 2771, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado o procedimento R9 e reporte Serra Vita 3666. 2500, autorizado o procedimento reporte Serra Vita 3666, Azul 2771. Patangu Whisky Charlie Mike. Vetor para o sequenciamento, curva esquerda para o A0 no 5, seu limite a radial 260 de Salvador. 260 de Salvador. Sim. Charlie Mike, desça e mantenha 4.000 pés. 4.000, Charlie Mike. Zona 44, informa o tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo nordeste, um eco 110, cruzando 070 em descida. Informa que irá ultrapassar a nave no sequenciamento. Zona 44, tem condições de manter 270 nós até a próxima etapa? Gente, terá condições de manter 250 até a etapa? Afirma, tem condições de manter 250 até 3 milhas do 366. Gente, está autorizado, após o desvio Serra Vita 366, mantendo 2509, informe quando iniciar a redução de velocidade. Para 3144, desse mantenha nível de voo 080. Táxi, direto para aquilo, chame no ponto de espera táxi Oscar. Fala os 3-8, chamando 2-1, decimal 1, Oliver. 2-1, você é Porto Inédio, pronto, pista no 7, direto que é daquilo. Tá, 31144, autorizado, nível de voo 070. Tráfego anteriormente informado, agora 11 horas, 8 milhas, rumo norte, tá, 31144. Cruzando 060 em descida. Quatro, será considerado desça para 2.500 pés de ajuste no 04 na próxima vista 366. Está autorizado o procedimento R9 e reporte estabilizado. 2.500 no 04 na próxima 366, reporte estabilizado 340. Isso que anima que reduz a velocidade para 1.809. 70, Marcos. 366, visual com a pista azul 2771. Azul 2771, no complete a final e chame torre 118, decimal 95. 295, azul 2771. Estamos em Recife, na frequência 12685, secundária 12545. 12685, 12545, Recife para o azul 2771. É o ex-delta também, mas é para direto na parte 5, na DPA. Gente, chame o Porto de Lima. Siga via litoral, a 500 pés, chame nas proximidades de Itapuã. A mesma coisa, mas nas proximidades de Itapuã, o meu Porto de Lima. Atrasou 2771 no final, pistão na zero. O Vitor Kilo, Quebec, prossiga. Boa, vento 140 graus e 10 nós, pouso autorizado, pista na zero. Há um tráfego no litoral, à direita, deixa de aproximação, não vai interferir com o seu pouso. Gente, o 2771 autorizado, pouso, pista na zero. Vitor Kilo Quebec, confirme o tipo de equipamento. Quebec Kilo decolado às 4:02, mantenha a minha escuta. Reporte farol de Itapuã, mantendo o número pé. Já informa o tráfego no sentido oposto, um helicóptero mantém 500 através de Pitorzu no momento. Sim, chega Quebec Kilo passará através de farol de Itapuã. Mas pouso no meio ou no 5, ciente o Papatango Vitor Kilo Quebec. Tango Whisky, Charlie Mike, mantém a proa da vetoração e informa seu novo limite radial 290, Salvador. É, quando é 290. Capitão Vitor Kilo Quebec. Vamos para informação de tráfego. Vamos tráfego uma hora. 18 milhas rumo norte. Um eco 110 mantendo, cruzando 5 mil em descida para 4 mil pés. Vai se aproximar para Salvador, aeronave. Esperei com a aeronave na final da 10. Atenta a aeronave na decolagem da 17.10, está ciente, Romeu Fox Trot Lima. Pode no solo, 4.5, Fox Trot Lima. Vento 150 graus, 11 mais. Chamada solo, controlado, Romeu Fox Trot Lima, 4.5. Pensar a Vito 368. Tive boa viagem. Caraca, tranquilo. Tio Whisky Charlie Mike, tem condições de prosseguir para o NDB Zulu da pista 1-0? Confirma o NDB? NDB Zulu da pista 1-0. Gente, para o procedimento NDB da pista 1-0, está autorizado para na proa de Duna. Gente, Duna. Controle Salvador, Papatango, Juliette de Quebec, Kilo, Nicolau 97, Corredor a Chama, meu pés, não se escuta. Juliette Quebec, Kilo, em condições visuais, Corredor a Chama, no meu pés, repete, Varada Barra. Quebec, Kilo, é Varada Barra. Varada Barra. Charlie Mike desce inicialmente 3.000 pés, ajuste no 014.